esqueceu. Ela quer montar em cima de mim. Ela pirou de vez, tá pensando que eu sou seu cavalinho. Eu vou dizendo assim, vai, vai, e vai no cavalinho, vai, vai, vai, vai, vai, e vai no cavalinho, vai, vai, vai, vai, vai no cavalinho, vai, vai, vai, vai. No potoque, potoque, potoque, potoque, vem com o Léo Rodrigues na pegada do galope. Potoque, potoque, potoque, potoque, vem cavalgar, vem. Na palmadinha não, na palmadinha não, na palmadinha, que na palmada sou. Na palmadinha não, na palmadinha não, na palmadinha, que na palmada sou eu. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, e vai no cavalinho, vai, vai, vai, vai, vai, vai no cavalinho, vai, vai, vai, vai, vai no cavalinho, vai, vai, vai, vai, vem. Vai no cavalinho, Léo Rodrigues. Vai no cavalinho aqui no Central do Sertanejo. Gustavo Mioto, Para de Marra. E um novo som, Conrado e Alexandro. Quem nunca? Só sertanejão de primeira qualidade aqui no Central do Sertanejo. O melhor sertanejo universitário pra você. Só ouve aqui nessa rádio, na rádio preferida. Na rádio que a cidade tá toda ligada. Olha que maravilha. Eu tô indo pro intervalo comercial. Já já eu volto com informações aí. Falando da dupla Zezé de Camargo e Luciano, que levou o público ao delírio na Argentina, hein? Que maravilha! Zezé de Camargo e Luciano também tá com a música nova, Show de Bola, que você vai curtir na sequência aqui no Central do Sertanejo. Intervalo, eu já volto, hein? Central do Sertanejo, as melhores do sertanejo no seu rádio. Estamos de volta com Central do Sertanejo. Oi, gente! Central do Sertanejo de volta aqui na sua rádio favorita. 25 de dezembro é Natal. Feliz Natal pra você. É o Central do Sertanejo comigo, Silvio Ferraz. 25 de dezembro, quarta-feira, meiozinho de semana. Vou falar aí da dupla Zezé de Camargo e Luciano. Zezé de Camargo e Luciano levam o público da Argentina ao delírio. Zezé de Camargo e Luciano foram a atração principal do festival Música Versus Todos, que aconteceu no último final de semana na Argentina. O público presente que prestigiou levou apenas alimentos para entrar na pousada onde foi realizado esse evento aí na Argentina. E eles foram ao delírio com a apresentação dos irmãos sertanejos. No repertório, além dos maiores sucessos da dupla, os brasileiros também apresentaram seu novo single, Teorias, atual música de trabalho que dá nome ao EP, lançado por Zezé de Camargo e Luciano na semana passada. Vamos curtir então, Central do Sertanejo, Teorias, Zezé de Camargo e Luciano. Possa parecer estranho, água de um rio enche um oceano. O peso de um sentimento é muito relativo. Como vou morrer de amor se é por você que eu vivo? Eu vivo a te amar. Sei que dois corpos não ocupam o mesmo espaço, e nós dois somos um só dentro do mesmo abraço. Minha vida é um pedaço de você. Nem tudo nessa vida é sonho, uma teoria. As noites quentes e saudades podem ser mais frias que o vazio que você deixou dentro de mim. Nem sempre um adeus significa o final de tudo. Você continua vivo dentro do meu mundo, e eu não sei por quanto tempo eu vou ficar aqui te esperando, esperando você voltar pra mim. Te esperando, esperando você voltar pra mim. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço, e nós dois

às 8 da noite, a Antena Best apresenta Quarto Andamento, um espaço radiofónico com uma duração aproximada de 60 minutos, onde vamos trazer as principais obras dos principais compositores, contemporâneos ou não, respeitando-se à música clássica. De igual forma, não vamos deixar esquecidos todos aqueles que, não chegando ao estrelato, compõem com o mesmo respeito e dignidade esta área da música. Quarto Andamento, aos sábados, das 20 às 21, com a apresentação de Jonas Santos, na Antena Best. Senhor Carlos está preso. Mãos no ar. Mas eu porquê? Tomamos conhecimento de que anda a matar saudades dos seus ouvintes. Apanhamos-o em flagrante com os discos na mão. Ah, é isso. Pois ando. E sabe o que mais? Vou continuar a matar. De segunda a sexta, às 13h40, na Entreveste. Se quiser, senhora, já não tem, posso matar as suas. Happy Nation. De segunda a sexta-feira, às 13h40, na Best. Alinhas? Procurar trazer ao auditório os maiores sucessos, as músicas que lideram os tops e que mais vendem no mundo inteiro, é prioridade de qualquer estação de rádio. Mas, e antes de ser sucesso? Antes de ser sucesso é novidade. E é aqui que a tua Antena Best marca a diferença. Conexão Central. Conexão Central. Um programa que durante 60 minutos apresenta as novidades mais importantes da semana. Uma dose de novidades que te vai deixar na linha da frente no que à música diz respeito. Vem aí e junta-te a Carlos Bonaparte em Conexão Central. Aos sábados, às 6 da tarde, na Antena Best. Eles cantam a paz e de dois em dois fazem-nos companhia na Antena Best. São artistas que, seguindo o seu percurso a solo, decidiram juntar-se e cantar um ou mais temas em conjunto. Descubra-os em Canção a 2, aos sábados, às 10h30, na Antena Best. Almoço com a melhor música com destaque para os sucessos atuais. De segunda a sexta, entre as 12h40 e as 13h40, na Antena Best com Fernando Medeiros. X-Tudo. Já estamos de volta com Central do Sertanejo. Já estamos de volta, Central do Sertanejo, estou de volta. Muito prazer, eu sou Silvio Ferraz. Olha, é um prazer imenso fazer esse programa juntinho com você nessa quarta-feira, 25 de dezembro. Feliz Natal! Feliz Natal pra você, pra toda a sua família, tá bom? Central do Sertanejo, chegando agora informações de Mato Grosso e Matias, que lançaram aí no início do mês de dezembro o novo som Perdeu. Mato Grosso e Matias lançaram Perdeu, a sua nova música de trabalho do DVD Mato Grosso e Matias Duas Gerações, gravado no dia 21 de maio em Vista Alegre, São Paulo. A música romântica, uma característica da dupla, contou com a participação especial do Péricles, ex-Exalta Samba. O DVD também contou com várias outras participações, como João Carreira e Capataz, Agnaldo Timóteo, Maria Cecília Rodolfo, entre outros. E o repertório também contou com grandes regravações e novidades do Mato Grosso e Matias. Vamos curtir então? Mato Grosso e Matias Perdeu, participação do Péricles. Boa quarta-feira, Feliz Natal pra você. Perdeu meu amor, agora quer voltar. Por mais que eu queira, o coração não quer mais aceitar. Temendo a solidão, eu sei que vou ficar. Não tem mais jeito, dessa vez vou ter que encarar. Enfrento todos meus desejos, anseios, essa vontade louca de te encontrar. Confesso, eu morro em silêncio, é melhor assim, eu não vou me entregar. Perdeu, não adianta mais querer, o meu amor perdeu. No frio da madrugada imploro o meu calor. A culpa não é minha se ninguém te deu valor. Perdeu, quem

Super sucesso romântico com a dupla Fernando e Sorocaba, Gaveta. Abrimos a nossa terceira sequência do Central do Sertanejo, nessa quarta-feira, 25 de dezembro, com Mato Grosso e Matias, participação do Péricles, Perdeu. Excelente quarta-feira para você, Central do Sertanejo, comigo Silvio Ferraz. Agradecendo aí o carinho da sua audiência, o seu carinho com essa rádio, né? Que é a melhor da cidade, tá todo mundo ligado no Central do Sertanejo. Agora tem Teló, Michel Teló, Love Song. Central do Sertanejo. Love, love, love, love song. Acho que conquistei um sonho. Você é a luz ideal para os meus olhos. Eu sei que agora eu posso aprender. Não quero toda, só quero você. Pois é, a vida mudou tanto. Parece que acordei agora aos 20 e poucos anos. Você tem algo bom em seu jeito de ser. Estou no ponto, agora é só você. Uma canção de amor. Don't stop, não pare os nossos planos. Don't stop, não pare, estou te amando. Don't stop, repare que eu fiz pra você. Uma canção de amor. Love, love, love, love, song. Love, love, love, love, song. A vida mudou tanto. Parece que acordei agora aos 20 e poucos anos. Você tem algo bom em seu jeito de ser. Estou no ponto, agora é só você. Yeah, yeah, yeah. Don't stop, não pare os nossos planos. Don't stop, não pare, estou te amando. Don't stop, repare que eu fiz pra você. Uma canção de amor. Don't stop, não pare os nossos planos. Don't stop, não pare, estou te amando. Don't stop, repare que eu fiz pra você. Uma canção de amor. Song, fechando a nossa terceira sequência nesta quarta-feira, 25 de dezembro. Feliz Natal pra você que tá ligadinho aqui no Central do Sertanejo. Passou também o Fernando Sorocaba e Mato Grosso e Matias, participação do Péricles, fechando aí a nossa terceira sequência. Vou pro intervalo comercial rapidinho, mas eu volto. Volto com a quarta e última desta quarta-feira, 25 de dezembro. Central do Sertanejo. As melhores do sertanejo no seu rádio. Já estamos de volta com Central do Sertanejo. Mas eu falei pra você que era rapidinho demais, hein? Central do Sertanejo de volta com a nossa última sequência. Feliz Natal pra você que tá na sintonia. Onde você estiver, em casa, no carro, trabalhando. Obrigado mesmo, tá bom? Obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu sou Silvio Ferraz e desejo a cada um de vocês, nossos ouvintes especiais, um Feliz Natal. E um ano novo que tá chegando, 2014, né? Com muita paz, muitas realizações, tá certo? Vamos falar aí do Guilherme Santiago. Guilherme Santiago apresenta o seu novo CD, Tudo Pra Você. A dupla Guilherme Santiago apresentou um novo trabalho pela gravadora Som Livre, o CD Tudo Pra Você. São 16 faixas inéditas, sendo que duas já foram lançadas e estão tocando nas rádios, que é Mona Lisa e Quando Bebe, que nós escutamos aqui no Central do Sertanejo, né? O álbum apresenta um pouco de

nossa farra, a festa já é nossa, dominamos essa área. Guerreiro que é guerreiro, não perde uma farra, a festa já é nossa, dominamos essa área. Guerreiro que é guerreiro, não perde uma farra, a festa já é nossa, dominamos essa área. Guerreiro, aqui no Central do Sertanejo, fechando nosso programa dessa quarta-feira, 25 de dezembro, é Natal, Feliz Natal! Passou também Munhoz e Mariano, casamento do João, Cristiano Araújo, Fafá Fafá e Guilherme Santiago, quando bebe. Galera, foi bom demais passar esse 25 de dezembro com vocês, né? Eu tô indo nessa manhã, se Deus quiser, eu tô de volta na quinta-feira, dia 26 de dezembro, e eu conto com a sua audiência. Conto com a sua audiência, posso contar? Tá tudo certo? Tá beleza? Olha, eu tô indo nessa. Amanhã, se Deus quiser, eu tô de volta. Fiquem todos com Deus. Eu tô indo com ele. Um grande abraço. Beijo pra todo mundo. Até amanhã, quinta-feira, hein? Valeu! Central do Sertanejo.